67, página 635, capítulo 46. Circundada. Jamie começou a levantar-se. Ei, calma aí, miúdo. Como é que te sentes? Ian aproximou-se dele e pressionou-lhe os ombros contra o colchão. Sinto-me mesmo bem, porque estão todos aqui. Não me lembro. Estiveste doente. Tens de ficar sossegado para acabarmos de te tratar. Posso beber água? Claro, miúdo. Aqui vai. O Doc olhava atónito na direção de Jamie, sem conseguir acreditar. Eu mal conseguia falar, com a alegria a sufocar-me. É o tirador, balbuciei. Dá uma sensação fantástica. Por que é que o Jared está a prender a Sharon? Segredou Jamie para Ian. Ela teve um ataque de mau gênio, respondeu Ian, também em segredo, com um ar teatral. Tens de ficar muito quieto, Jamie, recomendou Doc. Nós vamos limpar a tua ferida, está bem? Está bem, respondeu Jamie com a voz esmorecida. Já tinha reparado no bisturi que Doc segurava nas mãos e fitava-o com um ar circunspecto. Se sentires alguma coisa, diz-me, pediu Doc. Se sentires dores, corrigi. Com uma perícia experiente, Doc introduziu o bisturi suavemente sob a pele infectada, num movimento rápido. Olhámos de relance para Jamie. Ele não desviava os olhos do teto escuro. Provoca uma sensação esquisita, comentou, mas não dói. Doc acenou com a cabeça para si e voltou a introduzir o bisturi para fazer um corte transversal. O sangue vermelho e o líquido amarelo escuro da descarga escorreram lentamente do golpe. Assim que ele tirou a mão, comecei a pulverizar com o limpador em todos os sentidos, cobrindo a área do X. Ao cair sobre a secreção gotejante, a substância amarela e doentia pareceu chiar em silêncio. Depois começou a retroceder, quase como espuma de sabão atingida por um jato de água. Doc respirava ansiosamente atrás de mim. Olhem para aquilo. Pulverizei a zona duas vezes para jogar pelo seguro. Na pele de Jamie já não havia quaisquer sinais de vermelho escuro. Tudo o que restava era a cor normal do sangue humano, agora a regurgitar. Muito bem, passemos ao regenerativo, murmurei por entre dentes. Encontrei o recipiente apropriado e comecei a pressioná-lo levemente por cima dos golpes profundos. O líquido claro depositava-se em gotas, cobrindo a carne viva com uma camada luminosa. E onde caía, o sangue estancava. Despejei metade do recipiente, de certeza o dobro do que era necessário, sobre a ferida. Doc, agora une os bordos do golpe. Naquele momento, ele já estava sem fala, permanecendo de boca aberta. Fez o que lhe pedi e recorreu ambas as mãos para unir os bordos dos dois cortes. Jamie soltou uma gargalhada. Isso faz cócegas. Os olhos de Doc quase saíam das órbitas. Besuntei o X com o selador, verificando com enorme satisfação os bordos afundirem-se e esbaterem-se numa tonalidade rosada. Posso ver? Pediu Jamie. Deixa-o levantar-se, Ian. Já está quase pronto. Jamie soergueu-se sobre os cotovelos com os olhos brilhantes e curiosos. O cabelo transpirado e sujo emaranhava-se em redor da cabeça, de certo modo deslocado comparativamente ao brilho saudável da pele. Estás a ver? Vou colocar isto, expliquei-lhe, espalhando um pouco de pó iridescente ao longo dos cortes, que irá disfarçar a cicatriz quase por completo. Assim. E mostrei-lhe a que tinha no braço. Jamie riu-se. Mas as cicatrizes não são fixes para impressionar as raparigas? Onde arranjaste isso, Noah? Parece uma cena mágica. O Jared levou-me com ele num raid. Sério? Que espetáculo! Doc tocou no resto do pó reluzente que tinha na mão e levou os dedos ao nariz. Devias ter visto a Noah, observou Gerard. Ela foi incrível. Fiquei surpreendida ao ouvir a voz dele atrás de mim. Olhei instintivamente em redor, à procura de Sharon, vislumbrando apenas um cabelo de fogo a abandonar o quarto. Maggie seguia atrás. Que triste, que assustador, sentir tanto ódio que nem conseguia rejubilar com a salvação de uma criança. Como era possível chegar a esse ponto? Ela foi direita ao hospital, encarou a alienígena que lá estava e pediu-lhe que lhe tratassem os ferimentos com todo o descaramento. Depois, mal viraram as costas, roubou-as sem hesitar. A forma como Gerard contava a história conferia-lhe um ar emocionante. Jamie também estava entusiasmado, com o rosto aberto num enorme sorriso. Saiu de lá com uma quantidade de remédios que nos vão chegar durante muito tempo. Até acenou à depravada que estava na recepção quando passou por ela de carro. Gerard soltou uma gargalhada. Eu não conseguiria fazer isto por eles, disse Melanie, repentinamente desolada. Tu vales mais para eles do que eu poderia valer. Xiu, repostei. Não era altura para ciúmes ou sentimentos de tristeza, apenas para alegria. Sem ti, eu não estaria aqui para os ajudar. Tu também os salvaste. Jamie fitava-me de olhos arregalados. Na verdade, não foi assim tão emocionante, confessei. Ele deu-me a mão e eu apertei-lhe, com o coração a transbordar de gratidão e amor. Foi muito fácil. Ao fim e ao cabo, eu sou uma depravada. Eu não queria... Gerard começou a retratar-se. Acenei-lhe com a mão a sorrir, rejeitando as desculpas. Como lhes explicaste a origem da cicatriz na cara? Perguntou Doc. Eles não ficaram admirados por não teres aparecido? Tive de arranjar ferimentos recentes, evidentemente. Era necessário não deixar qualquer vestígio que levantasse suspeitas. Disse-lhes que tinha caído com uma faca na mão. Dei uma cotovelada a Jamie. Acontece a qualquer um. Agora sentia-me realmente em êxtase. Tudo parecia brilhar a partir do interior. Os tecidos, os rostos e as próprias paredes. A multidão, dentro e fora do quarto, começara a murmurar e a colocar questões. Mas o ruído chegava apenas como um eco aos meus ouvidos. Como o som que remanesce do toque de um sino. Um brilho tremuluzente no ar. Nada era real, a não ser o pequeno círculo de pessoas que eu amava. Jamie e Gerard, Ian e Jeb, até Doc fazia parte daquele momento perfeito. Ferimentos recentes? Perguntou Ian com uma voz inexpressiva. Fitei-o, surpreendida com a raiva que transparecia no seu olhar. Teve de ser. Tinha de disfarçar a cicatriz e aprender como devia regenerar o Jamie. Gerard pegou-me pelo pulso do braço esquerdo e roçou com o dedo através da linha rosa pálida, alguns centímetros acima. Foi horrível, referiu ele, com a voz grave e sem qualquer nota de humor. Ela quase arrancava a mão. Pensei que nunca mais a voltaria a usar. Jamie abriu os olhos horrorizado. Cortaste-te a ti própria? Voltei a apertar-lhe a mão. Não fiques preocupado, não foi assim tão mau. Sabia que me iam regenerar, passado pouco tempo. Devias ter visto, repetiu Gerard em voz baixa, continuando a afagar-me o braço. Os dedos de Ian tocaram-me no rosto. Soube-me bem e inclinei-me sobre a mão dele quando a deixou ficar ali pousada. Interroguei-me se seria o tirador ou somente a alegria da cura de Jamie, que tornava tudo tão caloroso e ardente. Acabaram-se os raids para ti, murmurou Ian. É claro que ela vai voltar a participar, retorquiu Gerard, elevando a voz perante a surpresa. Ian, a Noah foi absolutamente fenomenal. Tinhas de a ver para teres uma ideia exata. Só agora é que começo a imaginar todas as possibilidades. Possibilidades? Ian deslizou com a mão pelo meu pescoço, pousando-a no ombro. A seguir puxou-me para si, afastando-me de Jared. Com que custo esperei ela? Tu deixaste-a quase arrancar a mão. À medida que frisava cada palavra, os seus dedos fletiam-se em volta do meu braço. Aquela cólera não condizia com o brilho. Não, Ian, não foi assim, protestei. A ideia partiu de mim. Tinha de o fazer. É claro que a ideia partiu de ti, vociferou Ian. Fazias o que quer que fosse. No que toca a estes dois, não tens limites. Mas o Jared não devia ter-te deixado. Qual era a alternativa, Ian? Repostou Jared. Tinhas um plano melhor? Achas que ela ficava mais feliz se não se tivesse ferido e o Jamie morresse? Estremeci perante aquela ideia medonha. Ao responder, Ian fê-lo com um tom menos agressivo. Não. Só não compreendo como pudeste ficar ali sentado a vê-la fazer isso a si próprio. Abanou a cabeça com uma expressão de repulsa. E Jared respondeu-lhe com um encolher de ombros. Que espécie de homem! Um homem prático, interrompeu Jeb. Todos erguemos a cabeça. Jeb estava junto de nós, com uma caixa de cartão volumosa nos braços. É por isso que o Jared é a melhor pessoa para nos dar aquilo de que precisamos. Porque ele faz o que deve ser feito. Ou dá atenção ao que deve ser feito, mesmo quando dar atenção é mais difícil que fazer. Eu sei que estamos mais próximos do pequeno almoço que do jantar, mas lembrei-me que alguns de vocês não comiam há algum tempo. Prosseguiu Jeb, mudando de assunto sem qualquer subtileza. Estás com fome, miúdo? Não tenho a certeza, confessou Jamie. Sinto o estômago completamente vazio, mas isso não me incomoda. É do tirador, esclareci. Mas devias comer. E beber, acrescentou Doc. Precisas de líquidos. Jeb aliviou-se da caixa pesada, pousando-a no chão. Pensei que podíamos fazer uma espécie de celebração. Ataquem. Anna, que delícia! Exclamou Jamie, apalpando uma caixa de refeições liofilizadas, semelhantes às utilizadas pelos caminhantes. Esparguete, fantástico! A galinha com alho fica por minha conta, declarou Jeb. Tenho tido bastantes saudades do alho, embora acho que ninguém sente saudades de o cheirar na minha boca. O velho riu-se baixinho. Jeb vinha preparado com garrafas de águas e vários fogões portáteis. As pessoas começaram a juntar-se em redor, comprimindo-se naquele pequeno espaço. Eu encaixava-me entre Jared e Ian e puxara Jamie para o meu colo. Embora já fosse grande demais, ele não protestou. Deveria ter sentido o quanto ambas necessitávamos, Mel e eu, tínhamos de o sentir vivo e com saúde nos nossos braços. O círculo luminoso pareceu ampliar-se, abarcando todos os convivas daquela ceia festiva durante a madrugada, integrando-os na mesma família. Todos aguardavam, animados e tranquilos, que Jeb preparasse os acepipes inesperados. O medo tinha dado lugar ao alívio e às boas notícias. Até Kyle, apertado no espaço exíguo ao lado do irmão, não estava a mais no círculo. Melanie suspirou de satisfação. Estava intensamente consciente do calor do rapaz no meu colo e do toque do homem que ainda roçava a mão pelo meu braço. Nem mesmo o braço de Ian, em redor dos meus ombros, a deixava contrariada. Também estás a sofrer os efeitos do tirador, meti-me com ela. Não acho que seja disso, para nenhuma de nós. Não, tens razão. Isto é mais do que alguma vez tive. Isto é muito do que perdi. O que seria que tornava o amor humano muito mais desejável para mim que o amor da minha própria espécie? Devia-se a ele ser único e caprichoso? As almas ofereciam amor e consideração a todos. Teria eu necessidade de um desafio mais estimulante? Este amor era complicado. Podia ser dado de forma espontânea, tal como acontecia com Jamie, ou ser conquistado com o tempo e a persistência, tal como acontecia com Ian. ou ainda ser completamente inatingível e doloroso, tal como acontecia com Jared? Ou seria ele apenas melhor, fosse qual fosse a razão, uma vez que estes humanos tinham uma capacidade de odiar tão intensa? Será que na outra extremidade do espectro estava um amor mais sentido, persistente e apaixonado? Não sabia porque o desejava tão intensamente. Tudo o que sabia é que, agora que o sentia, ele merecia cada grama de risco e de aflição que me custara. Era melhor do que tinha imaginado. Era tudo. Quando a comida ficou pronta e a seguir foi consumida, a hora de deitar, ou melhor, a hora de levantar, afetou toda a gente. As pessoas começaram a abandonar o quarto com um andar trópico, rumando em direção à cama. À medida que saíam, o espaço livre ia aumentando. Dispondo já de um quarto desafogado, os que ficavam sentavam-se ociosos no sítio onde permaneciam. A pouco e pouco fomos-nos juntando até nos estendermos ao comprido. A minha cabeça acabou por ficar encostada à barriga de Jared, que me afagava o cabelo de vez em quando. A cara de Jamie estava apoiada no meu peito e os braços dele rodeavam-me o pescoço, enquanto eu lhe envolvia os ombros com o braço. A minha barriga servia de almofada à cabeça de Ian e ele encostava a minha mão à cara dele. Senti a perna comprida de Doc esticada sobre a minha, com o sapato a tocar-me na anca. Ele já dormia, ouvia-o a ressonar. Talvez até tivesse tocado algures em Kyle. Jeb estava completamente estendido sobre a cama. Arrotou e Kyle riu-se por entre dentes. Uma noite muito mais agradável do que tinha previsto. Fico contente quando o pessimismo sai a perder, comentou Jeb. Obrigado, Noah. Preferi com um suspiro, já meio a dormir. Da próxima vez que ela for a um raid, disse Kyle, de um sítio qualquer ao lado de Jared. A frase foi interrompida pelo enorme bocejo que ele deu. Da próxima vez que ela for a um raid, eu também vou. Ela não vai outra vez, declarou Ian com o corpo a retesar-se. Rusei a mão no rosto dele, tentando acalmá-lo. É claro que não, murmurei-lhe. Não preciso de ir a lugar nenhum, a não ser que a minha presença seja necessária. Não me importo ficar aqui. Eu não quero que fiques aqui prisioneira, Noah, realçou Ian, irritado. No que me diz respeito, podes ir para onde quiseres, até fazer uma corrida pela autoestrada, se estiveres para aí virada, mas não um raid. Aquilo de que falo é manter-te em segurança. Nós precisamos dela, afirmou Jared com a voz mais dura do que desejava ouvir. Antigamente passávamos bem sem ela. Bem? Sem a Noah, o Jamie teria morrido. Ela pode arranjar-nos coisas que mais ninguém consegue. Ela é uma pessoa, Jared, não uma ferramenta. Eu sei isso. Não estava a dizer para... Para mim, é a Noah quem tem de decidir. Jeb interrompeu a altercação no momento em que eu o ia fazer. Nessa altura, eu prendia a mão de Ian e o corpo de Jared agitava-se debaixo da minha cabeça enquanto se preparava para se levantar. As palavras de Jeb imobilizaram os dois no sítio onde estavam. Não podes deixar essa decisão para ela, Jeb, protestou Ian. Por que não? Parece-me que a Noah dispõe de raciocínio próprio. Cabe-te a ti decidir por ela? Eu explico-te por que não, resmungou Ian. Noah? Sim, Ian. Queres participar no raids? Se isso ajudar, é claro que devo ir. Não foi isso que te perguntei, Noah. Silenciei por um instante, tentando lembrar-me da pergunta para verificar onde estava a confusão. Estás a ver, Jeb? Ela nunca pensa nas necessidades próprias, na sua felicidade ou até na sua saúde. Está disposta a fazer qualquer coisa que lhe peçam, mesmo que tal signifique a sua morte. Não é justo pedir-lhe coisas da mesma forma que pedimos aos outros. Nós paramos para pensar em nós próprios. Ela não. Permaneci calada. Ninguém argumentou com Ian. O silêncio arrastou-se, até me sentir compelida a falar. Isso não é verdade, afirmei. Penso em mim o tempo todo. E eu quero ajudar. Isso não conta? Para mim foi uma enorme felicidade ajudar o Jamie esta noite. Não posso alcançar a felicidade da forma que eu quero? Ian suspirou. Estás a ver o que eu quero dizer? Bom, eu não lhe posso dizer que não vá, se ela quiser ir, sublinhou Jeb. A Noah já deixou de ser uma prisioneira. Mas não temos de lhe pedir. Ao longo daquele período, Jared manteve-se muito calado. Jamie também. Mas eu estava certa de que ele dormia. Jared, não. A sua mão traçava desenhos, ao acaso, na minha face. Desenhos luminosos, ardentes. Não é preciso pedirem, afirmei. Eu própria me ofereço. Para falar com franqueza, isso não é assustador. De forma alguma. As outras almas eram muito amáveis. Não tive medo delas. Foi quase fácil demais. Fácil. Cortaste o teu... Interrompi Ian rapidamente. Aquilo foi uma emergência. Não preciso de o fazer outra vez. E também me interrompi por um momento. Está bem? Perguntei, garantindo que o assunto ficaria resolvido. Ian resmungou. Se ela for, eu também vou. Disse com uma voz sombria. Alguém tem de a proteger de si própria. E eu também vou lá estar, para proteger os outros dela, anunciou Kyle com um risinho. A seguir resmungou e soltou um ai. Sentia-me extenuada para erguer a cabeça e ver quem agredira Kyle desta vez. E eu vou lá estar para vos trazer a todos, sãos e salvos, murmurou Jared.